Lição 4. O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo e o Espírito do Mundo. Virtude, maturidade cristã. Introdução. O presente estudo não propõe estabelecer uma realidade dualística, em que o bem luta contra o mal ou o Espírito Santo confronta o Espírito do Mundo para ver quem vencerá. Não há dualismo na Bíblia. Não existem forças do bem lutando contra forças do mal. Deus não vive confrontando Satanás para ver quem tem mais poder ou mais força. Deus é soberano e Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive das forças malignas. Não há que pensar num espírito do mundo agindo para enfraquecer a ação do Espírito Santo. Tal dualismo, além de herético, ofende a santidade divina. Paulo combate o mundanismo que dominava os salvos em Corinto nas suas mais variadas formas. Procura dar aos salvos o verdadeiro significado de uma vida cristã responsável, comprometida com o único fundamento, Jesus Cristo. Os acontecimentos na igreja nas diversas áreas de relacionamentos indicavam ausência de desenvolvimento espiritual. As características do espírito mundano ou do mundo. É possível traçar um perfil grotesco de um salvo dominado pelo espírito do mundo. A dúvida advém da pergunta: será possível um salvo, transformado pelo poder do Evangelho de Cristo, viver os padrões do mundo sem Cristo? A lógica diz que não há aclimação. Impossível adequar-se aos padrões mundanos. Somos, porém, levados a confessar sua existência entre nós. Não nos cabe julgar, mas podemos delinear seu aspecto. 1. São carnais. São denominados carnais, crianças em Cristo, V1, 2. A afirmação como meninos em Cristo dá à palavra carnais conotação diferente da apresentada em Romanos 7. Em Romanos temos a luta da natureza pecaminosa a se opor à natureza espiritual. Aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, carnais ganha outro significado. Eram salvos convertidos há pouco. Não possuíam condições e compreensão espirituais para receber alimento sólido. Por isso, o apóstolo os alimentou com leite. Jesus apresenta exemplo semelhante, João 16.12. Os coríntios não estavam em condições espirituais de aprofundar o conhecimento das grandes verdades bíblicas. Qual o pastor que não vive idêntica experiência no ministério? Sempre há pessoas carecendo de leite. Contudo, a permanência nessa etapa do desenvolvimento cristão é que vai gerar a ação do Espírito do mundo na vida do salvo. Crianças estão sujeitas a doenças que não conseguem atacar os adultos. Na vida cristã não é diferente. Meninos em Cristo precisam de redobrada atenção. 2. Comportamento infantil. No versículo 3, Paulo descreve o comportamento infantil dos salvos em Corinto. Não havia mal em receber alimento adequado à estatura espiritual em que se encontravam. O mal estava em agir como pessoas sem compromisso com o Evangelho de Cristo. A ausência de maturidade os levou a agir como mundanos, isto é, pessoas não convertidas. A palavra carnais, no versículo 1, não traz em si censura. Já no versículo 3, o termo original para carnais é diferente. Refere-se à natureza carnal ou espírito mundano. Inveja, brigas e divisões são características de pessoas não transformadas pelo poder do Evangelho, não dirigidas pelo Espírito Santo. A existência de grupos na igreja é um forte indício da ausência do Espírito Santo na vida dos que se dizem salvos. O Espírito Santo jamais divide. Não causa confusão e não afasta os salvos uns dos outros. É fator de união. Foi o que Jesus suplicou, João 17.22b 23. Vemos divisões, brigas, ciúmes e ódio entre muitas pessoas que se dizem salvas. Trata-se de atitudes normais ao espírito mundano. É assim que o mundo age. As soluções são propostas mediante guerras e destruição. As desavenças integram o agir normal do homem sem Cristo. Dos salvos espera-se não espírito mundano, mas vidas dirigidas pelo Espírito Santo. 3. Adeptos de partidarismo. O espírito mundano é definido no versículo 4 pelo partidarismo. O texto nos leva a concluir que os grupos antagônicos, Paulo x Apolo, eram os mais fortes na igreja. Paulo fala de 4 grupos se digladiando na igreja, os adeptos de Paulo, de Apolo, de Cefas e os de Cristo. Este último se identificava com aqueles que não tomam partido nenhum. quando há um problema, refugiam-se na expressão entreguei a Deus e deixam de agir. Cometem os mesmos erros que os demais por não buscar e lutar pela verdade. Paulo não aceita ter um grupo a seu favor. Poderia ficar feliz ao ter a maioria a defendê-lo. Todavia, não revela alegria com as divisões. Paulo trabalha a unidade do grupo. A igreja não é do pastor, tampouco de um grupo. Ela é a noiva de Cristo. Pertence a Cristo e há de ser preservada como única e exclusiva esposa do Senhor. Qualquer alteração desse propósito caracteriza o espírito mundano a dominar os salvos. A igreja pertence a Cristo. As ovelhas que integram o rebanho também são do Senhor Jesus. Em nenhum lugar o Mestre transferiu a sua propriedade, igreja e ovelhas, a homens, sejam eles pastores ou não. 4. Trabalho não permanece. O resultado da ação do espírito mundano no trabalho realizado é negativo, v. 12:15. Não permanece. Não há fruto. Inexiste alegria. Há muita atividade, mas pouco fruto. O mundanismo dentro da igreja muda o foco que deve prevalecer no trabalho do Senhor. Predomina o desejo de aparecer, por meio das belas construções em fundamentos falsos. O material usado não buscou a glória de Deus, e sim, a vaidade humana. O fim é exaltar o indivíduo, não a Cristo. A diferença que o Espírito Santo promove ao nos libertar do Espírito do mundo. A doutrina do Espírito Santo deixa claro que se alguém não tem o Espírito não é salvo. A diferença entre uma igreja dirigida pelo Espírito Santo e crentes com espírito mundano é evidente. O texto de 1 Coríntios trabalha esta realidade. Alguém que não tem o Espírito Santo é salvo? RM 8.79. Crentes imaturos que pelo tempo ou por preguiça não cresceram na busca de uma vida segundo o caráter de Jesus, são salvos. Sim. Mas passam a vida a engatinhar e perdem a alegria do andar e crescer com Cristo, v. 15b. É um salvo que perdeu a alegria de uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Ele não perdeu e jamais perderá a salvação, mas perdeu a oportunidade de usufruir as bênçãos de uma vida plena em Cristo. Os salvos cheios do Espírito reconhecem. 1. Tudo procede de Deus. O Senhor dá a cada salvo a oportunidade de atuar no seu reino, v. 5b9. Este cada um pode ser Apolo, Paulo, Cefas ou outro qualquer salvo sem a devida identificação humana. Mas como cooperador e dispenseiro dos mistérios de Deus, 1 Co 4.1, semeia, rega a sementeira, elimina as ervas daninhas, zela pela plantação e pode até colher os frutos e saboreá-los. Sempre convicto de que a semente só germina e cresce quando está sob o poder do Espírito Santo. É o Espírito que dá vida e mantém a vida e gera outras vidas. Bem diferente é o Espírito do mundo. Quando o resultado parece real, descobre-se que toda a construção estava alicerçada em areia movediça. 2. O trabalho permanece. O salvo que atua sob a direção do Espírito sabe colocar os fundamentos do seu labor e edifica com sabedoria. Antes de qualquer ação, busca compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Possui a convicção de que a verdade prometida por Jesus em João 16.3 é aplicável em todas as decisões da vida. Não somos e tampouco estamos órfãos, João 14.18. O Espírito Santo orienta-nos em cada detalhe sobre o caminho a percorrer. Esta é uma das mais sublimes verdades concernentes à nossa relação com o Espírito Santo. Somos habitação do Espírito Santo. Em nenhuma circunstância ele nos deixa. Não só nas páginas do Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, este princípio não muda. O Espírito não nos visita. Não marca encontro. Não nos deixa nos momentos críticos. Não. Somos santuário do Espírito. Jesus afirmou, habita convosco, João 14.17. Como salvos, precisamos restaurar esta sublime verdade. Abandonar a distorcida ideia de que no Antigo Testamento o Espírito deixava os salvos à mercê de suas próprias misérias e dificuldades. E que em alguns casos o mesmo ocorre hoje. Quando o salvo deixa de corresponder às expectativas do Senhor, o Espírito o deixa. O Espírito jamais desiste do seu santuário humano, que somos nós. 4. Seremos humildes. Não há lugar para exposição de sabedoria humana onde persiste a atuação do Espírito Santo. Ninguém se considera superior. O alvo é a pessoa e o sentimento de Jesus. Paulo expõe o agir de Jesus em Filipenses 2.1.11, com o desafio de que devemos buscar as mesmas características do Mestre. O Espírito Santo não quer salvos arrogantes. Ele sempre trabalha a humildade. Por mais que venhamos a conhecer um assunto, ao defrontarmos com Cristo somos levados a reconhecer que não sabemos tudo. Quão diferente o espírito do mundo! As pessoas são identificadas pela posição que ocupam. Pelo nome de família. Pelos brasões do passado. Até mesmo pelo nome e tamanho da igreja. E, às vezes, para a tristeza do evangelho, pelo nome do pastor do rebanho. Não é fácil desvencilhar do espírito mundano. Conclusão. Como salvos, não precisamos temer o espírito do mundo, tampouco o espírito que atua no mundo, isto é, nas pessoas que ainda não têm real experiência com Cristo como Salvador e Senhor. Sabemos que no mundo atua a força do pecado. Por isso, não podemos amar o mundo, não o universo físico, mas o mundo corrompido pelo pecado. A sociedade distorcida pela corrupção da maldade. É o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, 2.15-17. O Espírito Santo não nos permite interagir com o pecado desta sociedade. Não somos do mundo, diz Jesus em sua oração sacerdotal, Jô 17.15-17. Mas somos desafiados a permanecer, interagir, iluminar e salgar o mundo. Isso é possível mediante a convicção plena de que somos habitados pelo Espírito Santo. Logo, o espírito do mundo não tem como resistir à ação benfazeja de vidas cheias do Espírito Santo. Quanto mais difícil e corrompido o ambiente, maior o desafio para o salvo. Não para concordar, mas para revelar e demonstrar o poder do Espírito Santo na vida prática. Quanto mais densas as trevas, maior o brilho da luz que a penetram.